assustado, abre o olho e pensa: a vida ainda não acabou. Sacode a carcaça, levanta ligeiro e sai catando bagaço, fritando no asfalto da cidade. Thank you. José. No Esquenta Maria, segunda-feira eu começo de novo o tropeço. Da dureza já não tenho medo, te quero comigo, te quero, te aqueço. Vamos pra capital, solidão já conheço, tenho até amigos por lá. Vem comigo, Maria, começar outra vez. De você muito antes de saber tudo. Muito antes de esgotar o prazer em conhecer cada dia um pouco mais. Quem é que planeja os encontros e os desencontros? Amor, você chamou. A vida me mete medo. Caprichos do nosso destino. Mas muito maior tem que ser o que se procura. O corpo queimar. Na areia branca. Para raio, parabólica, para tudo. Se acostumaram com tudo, já não se arrepiam. Chutam o balde, o sangue escorre, seca o humor. Trilhos, gatilhos modernos, tempos, infernos. Briga de irmãos, televisão. Adestramento, rebeldia, explosão. Século 21, pela vida de quem? Neons coloridos, mulheres estéreis, civilização, capital, campeão, governo, ladrão, social, por que não? Submundos atômicos. Pouca infância, muita fome. Coca-Cola, colicoca, na guerra perpétua. Telefone celular. Reis e rainhas e plebeus assustados. Marido passa pro gado indefeso, tangido. Pastor corrompido, ovelhas e ovelhas nas ondas do rádio. Hora do Brasil, onde já se viu. Globo de ouro de touro, morte no jogo, fogo na floresta. Filho fugindo, barraco ruindo. Salve, salve a idolatrada. Onde anda a mãe gentil? Onde anda a passarada poluída e envergonhada? E sorriso tão hostil. Paranauê, Paraná, Paranauê. Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paraná, Paranauê. Paranauê, Paraná, Paranauê. Paranauê, Paranauê. Mudando os cenários, mundanos. mulheres de rua, portas amantes sem nada, ouvindo seus lobos com a lua, pretensiosamente nua. Terra de doidos uivando nas ruas, brigando com os dias de chuva, as mães já cansadas, as mães à espreita dos loucos, futuros incertos, simples caminhos dispersos. Na terra dos lobos, círculo vicioso, sem medo, sem mala, sem tempo, sem fala, percorro solitária o novo. Assim como os loucos, despretensiosa, assim como os lobos, também perigosa, como as senhoras do mundo, cúmplice da lua cheia, ou planta selvagem brotada da terra, pronta pra guerra de todos os dias. Percorro solitária um novo nandera nandera nandera nandera nandera nandera nandera nandera. É tempo das minhas fadas, é tempo das minhas bruxas, é tempo das minhas fadas, é tempo das minhas bruxas. É tempo das minhas fadas, é tempo das minhas bruxas. Thank you. Para melhor descrever um sentimento, só o movimento do do corpo, segredo do